Panorama Agrícola para 19 de julho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, hoje, 19 de julho de 2011. Na mesa de som está o Eduardo Maier e nas gravações o Márcio Peixe. O ditado do programa é: entenda o passado, planeje o futuro e viva o presente. Confira no programa de hoje uma dica do Instituto Nacional do Câncer para os homens. A agricultura familiar vai ter política de garantia de preços mínimos. Estas e outras informações sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar você confere aqui no Panorama Agrícola. Participe do programa. Envie sugestões de pauta pelo e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Se preferir, ligue 48-3239-5647. Você pode ouvir o programa Panorama Agrícola no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa, no site do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e também no site da FETAESC. Uma dica que pode mudar o seu dia. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, aconselha que homens entre 50 e 70 anos, na oportunidade de uma consulta médica, orientem-se sobre a necessidade de investigação do câncer da próstata. Os homens com histórico familiar de pai ou irmão com câncer de próstata, antes dos 60 anos, devem realizar consulta médica para investigação de câncer da próstata a partir dos 45 anos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Agrário oficializou o lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Junto com o governo federal, o Plano Safra foi lançado em Francisco Beltrão, no Paraná. E nós vamos repetir aqui informações já divulgadas, enfatizando para você, agricultor familiar, que o Plano Safra desse ano está disponibilizando 16 bilhões de reais para as linhas de custeio, investimento e comercialização do Pronaf. A grande novidade e conquista para a agricultura familiar deste ano é a política de garantia de preços mínimos. Isso vai permitir a comercialização com um preço mínimo do produto pré-fixado no início da safra. Todas as novidades já estão disponíveis desde 1º de julho. Além da política de preço mínimo, o Plano Safra da Agricultura Familiar está garantindo crédito para o agricultor. Pronaf Investimento, o juro reduziu de 4% para 2% ao ano nas operações acima de R$ 10 mil. Pronaf Mais Alimentos também teve redução na taxa de juros. Há ainda o Microcrédito Produtivo Rural, o Pronaf Agroindústria, o Pronaf Agroecologia, o Pronaf Floresta, o Semiárido e Jovem, o Pronaf Eco e o Pronaf Cotas Partes, que aumenta o limite de crédito individual de 5 mil para 10 mil por beneficiário e passa a atender também cooperativas. O Plano Safra traz novidades e investimentos na assistência técnica e extensão rural, na comercialização e também no seguro. A cobertura do seguro da agricultura familiar para a renda esperada em casos de perda de culturas foi ampliada de R$ 3.500 para R$ 4.000 por beneficiário e por ano agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Ainda sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar, uma das novidades deste ano é o projeto de lei encaminhado pelo governo ao Congresso sobre a política de garantia de preço mínimo para a agricultura familiar. São 300 milhões de reais. O presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, que esteve no lançamento do Plano Safra semana passada em Francisco Beltrão, no Paraná, comenta esse assunto. É um desafio bastante forte, especialmente no que se refere à aquisição de produtos para merenda escolar e outros produtos. Mas nós sabemos muito bem, nós temos a responsabilidade de levar uma informação bem correta. Não é todos os produtos que têm a garantia. Nós precisamos construir isso. E aí o porquê de nós já estamos fazendo com nossos técnicos da IPAGRE várias reuniões no sentido de informá-los da maneira mais própria, da maneira mais adequada de levar essa informação ao nosso agricultor. Já há definição de quais produtos terão um preço mínimo? Não existe essa definição ainda. Existe uma definição no papel. Mas na prática, nós buscarmos lá essa informação é que nós precisamos construir doravante. Porque uma realidade para o Nordeste do Brasil é uma e para o Sul do Brasil é totalmente outra e totalmente adversa. E o que nós precisamos é achar um consenso e achar a informação exata para dar ao nosso agricultor. O presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala também sobre a sua ida ao Paraná. Nós tivemos com uma satisfação muito grande em Francisco Beltrão no lançamento do Plano Safra. E a presidente da República, Dilma Rousseff, nos deixou bastante, além de animado, bastante contente com a percepção da presidência da República quanto à questão da importância da agricultura familiar. Nós vamos buscar uma interface, ou seja, uma parceria muito grande da IPAGRE com as secretarias da agricultura, a própria Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, através do secretário João Rodrigues, na busca de nós cada vez mais aperfeiçoarmos a questão do crédito, especialmente do PRONAF para a agricultura familiar. Temos algumas vantagens, entre elas uma diminuição do juro, que é uma realidade, como também algumas conquistas com relação ao SUAS, ou seja, uma fiscalização que está começando a andar. Mas o mais importante é a boa vontade e a vontade política do governo federal no sentido de disponibilizar, e nós precisamos buscar ferramentas para colocar esse crédito na mão do nosso pequeno agricultor. Agora, o nosso grande desafio é o aprimoramento desse crédito. Nós temos um aperfeiçoamento, ou seja, uma facilitação, promover uma facilitação por parte do governo, por parte do governo do estado, através da IPAGRE. Então procurem o escritório municipal da IPAGRE, procurem a Secretaria da Agricultura do seu município para buscar essas informações, porque agora nós vamos passar todas as informações aos nossos técnicos e cada vez mais levar a facilidade ao agricultor familiar especialmente, na busca desse crédito. Essa entrevista aqui no Panorama Agrícola com o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa de hoje, destacamos que neste próximo final de semana, em especial nos dias 22, 23 e 24, acontecem em diversas cidades de Santa Catarina festas do colono e do agricultor. Destacamos algumas dessas festas, desses eventos. Em Lauro Miller, Rancho Queimado, Laurentino, Massaranduba, Garuva, Santa Rosa de Lima, Piratuba e São João Batista. Festas do colono e do agricultor. A festa de Itajaí começa amanhã, dia 20, e vai até domingo, 24 de julho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.